saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. O sucesso do Gustavo Lima aqui no Central do Sertanejo, as quatro mais tocadas. Gustavo Lima, primeira posição com Foi Fiel. Na segunda, Cristiano Araújo, Fafá Fafá. Zezé de Camargo e Luciano na terceira posição com Teorias. Quarta mais tocada no Central do Sertanejo, Taeme e Thiago Cafajeste. Show de bola, moçada, foi bom demais passar essa semana com vocês, tá certo? Na semana que vem já tá chegando aí o ano de 2014, né? Segunda e terça aí, ainda em dezembro, mas estamos chegando em janeiro. Tá chegando 2014 e é claro que nós estaremos juntinhos aqui nessa rádio que é sucesso, essa rádio que é energia positiva no seu ano de 2013 e também no ano de 2014, se Deus quiser. E eu quero te fazer companhia, seu amigo Silvio Ferraz, com o Central do Sertanejo em 2014, conto com a sua audiência. Eu tô indo nessa, um excelente fim de semana pra todo mundo, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Se beber não dirija, se dirigir não beba, muita paz, muita harmonia, tudo de bom, beijo pra todo mundo, até segunda, dia 30, valeu! Central do Sertanejo.